589, primeira Montana Pro, 050 em desvio. Confirme. Montana Pro 050 em desvio, 5809, formará a condição de voar dona. Gente. Do dono, objeto 5809. Gente, o objeto 5809 reporta estabilizado. Reporta estabilizado, LS X-Ray da 1009. avistando o objeto 5809. 5809, completa sinal, chama Torre 1 no 86. Noite Neva, noite 09. Torre, boa noite, 5809, objeto, baixo de trombone LS avistado. Boa noite, autorizado pouso, vento calmo. De pouso, vento calmo, objeto 5809, na cabeceira 10. Tá chovendo aí na final, confirme? Só um chuvisco, né? Que grato. Chove na pista, não? Não, não, negativo. 100 grato. Inclusive já tá seca já. 100 grato. Juliette Alfa Yankee, serviço radar terminado, sob a posição Conte, chama Aracaju 1-203. Boa noite. Eita, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3. Direita, Alfa, Kilo Pátio 3, objeto 5809. Gol 946. Bruno 643, chama 1 no 208. 208. Controle Salvador, boa noite, Bruno 643. Controle Salvador, chamei 62, 58, passa nível 210 para 150. Bruno 643, boa noite, sendo identificação, desce para 4 mil pés, na chegada Bonf, ajuste em Salvador 1016. Desce para 4 mil, perfil da Bonf com 1016, somente perdeu o contato com o Bonf. Gente, senhora, sendo identificação, Centro Recife fica ciente do seu contato com o Salvador. Obrigado. Chamar 6258, boa noite, sendo identificação, desce a 050 na chegada Mari. 050 na Mari, alguma chance de voar direto do Dona, senhorita? O senhor vai manter essa indicada até próximo de TAP? Posso manter, até ter comida para a Duna. Então livre, tá, é Duna 2016. Duna 2000 no 06, essa é minha 6258. Bruno 643 indicada? Mantendo 240 a nota. A 2109, Bruno 643. Reduzindo 910 a nota, Bruno 643. Do 6258, vou fazer. Dá desvio direito aqui, 5 milhazinhos, só pra aproveitar a informação. Mas vamos até a respeito, tá? Gente? Salvador, muito boa noite, instante 3600, passa 190 para 1950, uma delta. 3600, Gastão, boa noite, desce 050 na proa de ITAP, aciona identificação, ajuste 1016, Salvador. O 3600, não tem condições de voar ITAP, devido a informações aqui de Pabote e Mari. Gente, então, tem condições de voar Mari? Mari, eu tenho aquilo. Está autorizado via chegada Mari 050 para 3600. Mari 050, 3600. 3625 controle? Sucesso, senhor. Setor radar para o sequenciamento, curva esquerda para 030, limite será o localizador. 030, Victorosa, né? 6250. Gol 1643, controle? 1643, escuta. S para 2016, está livre LS XA, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, gol 1643. Gol 1643, controle? Escuta. Você tem condições de voar a duna do presente? Afirmativo. Eu vou a duna do presente aguardando o vetor final para o localizador. Voando pro de duna, aguardando vetores, gol 1643. Você deseja funcionar a 6250 ou pode manter a velocidade? Indicada? 329. 320? É. Redução agora para 2209, o Chanel 6258. 2209,